espera da pistona 0 via Pátia Índia, no ponto de espera turno no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Via Pátia Índia, no ponto de espera 1295, no 759, bom dia. Ô, Sol, você é o 2223, teria estimado o nosso do pushback? Estamos na remota 12. Sucente, eu tenho uma aeronave que vai taxiar para o gate 11 e após será autorizado. Ok, obrigado. Então, 3777, mantenha a posição onde dá taxa Juliette. Paciência, Juliette. Reporta aqui diversos dejetos de parece papel. Provavelmente do pátio de carga aqui foi traçada a taxa real. Sim, Chale Serra Eco, autorizado o táxi, chame no ponto de espera da taxa papá. Valor alto também assim, castelo. Prossiga. Nossa informação, precisaríamos acionar um motor na presente posição e posterior pushback. É possível acionar já a partir de agora ou não? Opção 6570 e coordenação com a infra-aero. Ok. Estabilizado, voo 1092. Voo 1092, complete a final e chame a torre 11895. 1895, tenha um bom dia, voo 1092. Salvador, muito bom dia, vamos a 92, aproximação, bispo no zero. Charles Jaca, ponte alinhada e pronto, pistão no 7. Torre de Salvador, voo 9759, ponte zero no zero, pronto. 759, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, vento 050 graus com 3 nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, gol no 759. Prova, falando gol no 649. Gol no 649, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Entendeu? Reporta, tá iniciando, autorizado o pushback, reporta táxi, gol 649. Número 2223, autorizado o pushback, acionamento na remota no 2, chama táxi. Autorizado, recordarei. Opção 6570, pronto, cópia. Siga o opção 6570. Opção 6570, autorizado Recife via peso Luna 7, nível 350. Decola da pistona 0 após a decolagem, curva à esquerda na saída Cuca Transição Aru. Transponde 5563, controle 120, decimal 8. Opção 6570, autorizado Recife, nível 350, presulo 17, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aru. Aciona 5563, controle 120, decimal 8. Opção 6570, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Gente, está acionando na posição, vou reportar para pushback. Nove, dois, pistão no zero livre, pouso autorizado. Teve posto, pistão zero, qual no lugar não dá? Copa, Federal 9976. Federal 9976, autorizado. Fortaleza via Upezulu no 9, Bangu, após sair conforme rota do plano. Nível 330, decola da pistão no zero, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti. Transponde 5553, controle 120, decimal 8. Nativo, autorizado 330 para Fortaleza, decolando a 10 na Momo Froti, uniforme Zulu 19 até Bangu, depois segue rota. E curvando a primeira curva à esquerda, após a decolagem, 5553 transpone 208, será o 9976. Será o 9976, com o atendimento correto, sendo pronto para o inspecionamento. Chama lá. Agência, uma via saída da El para o nível 360. Via da El, só 360, vou anotar 59. 9970 autorizado Teresina, via UP Zulu 20, nível 340. Decola da pista no zero, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Nenim. Transponder 5567, controle 120, décima 8. Autorizado Teresina 340, decola da 1-0, na bomba. Geral 9970, contingimento com a última, pronto para o estacionamento. Paulo Salvador, gol no 649 para o táxi. Estamos com 3, 4 de autonomia, alternando Aracaju, 1 no 61 na borda. Chega, chame no 29 de balanço. 29, pode ir. Gol no 649, afirma, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 18. Ajustado 08, via Pátio, ponto de espera da 10, chama 118, 95, gol no 649. Para o táxi 2223 com 67 a bordo, meia dúzia de horas e 20 minutos de autonomia, alternamos Salvador. 2223, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Pátio Índia, ou no 0 no 8, lá no 1895, bom trabalho. Ou no 092, reporta antes do táxi 6 Juliette. Reporta antes da Juliette, 092. Paulo Salvador, bom dia, 09234, autorização para Galeão. Palavra 234, prepare, da El Leberume, número 2, cópia. Bora. Rio 5973, pronto, cópia. Prossiga. Rio 5973, autorizado Recife, via Upslumo 7, nível 330. Decola da pista no zero, após a decolagem curva à esquerda, na saída Puca Transição Aru. Transponder 5554, controle 120, décima 8. Autorizado para Recife, nível 330, aerofio uniforme Sulu 17. Recola com a pista 0, controle esquerda, na subida Puca, com transição Aracaju. Transponder acionado, standby 5554, controle 208, Rio 5973. Parte de carga pronto para o pushback e acionamento. 5973, cotejamento correto, autorizado para o chefe acionamento no pátio 3, chama táxi. Usando a escudeira para o táxi, Rio 5973. Salvador está 3830, informação hotel ponte 62 para Recife, bom dia. Está 3830, prepara a Puca transição Aru, número 2, cópia. Puca Aru, aguardar. Veículo 42, chame 120, decimal 8, controle com voo. Obrigado, 208, um abraço. Serra Tango, Juliette, Serra Tango, guarde cópia. Controle de Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Charles Eco. Papa Romeu, Charles Serra Eco, contato radar na decolagem. Suba as vias saída da El para o nível 400. Ciente, o Papa Romeu, Charles Serra Eco, entendeu? Sobe para o 400. Obrigado. Manda posição 5, né? 092. Afirmo. Recife, o ato é 6570 para o pushback. Ato 6570, aguarde para o push. Agora. Tá 9234, pronto, cópia. 9234, pronto. Tá 9234, autorizado Galeão. Rota conforme o plano, nível 360, decola da pista 10 após a decolagem curva à direita na saída da Eule da Irumi. Após a P-November 857, Monso, transponder 5015, controle 120, décima 8. Tá 9234, autorizado Galeão, via rota que o plano, nível 360. Decola da 10, curva à direita da Eule da Irumi, abre no P-November 857, Monso. 5015, transponda 208, é controle. Tá 9234, quanto agendamento correto, chama pronto para chegar acionamento portão 08. Chama lá, 9234. 1251, alterna 13395. Eite. Tá 759. Estamos no centro Recife, 1251, alterna 13395. Ok, Recife, 251, alterna 3395, 759, bom dia. Controle Salvador, gol 1649. Gol 1649, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL para o 360, gol 1649. Autorizaria da presente a posição da EL? Negativo, mantendo o perfil da saída, temos tráfegos à sua frente, mantendo a mesma saída. Vai manter o perfil, o gol no 649. Aguarde pro táxi. Negativo, mas o perfil da chegada está 9237. 37. Juliette Serra Tango, agora número 2 para a cópia. Os 223 decolou os 47, chame 120, decima 8 com o gol. 208, boa! A 3830, aguarde, cópia. Gente, aguardando, tá? 3830. Sola zona 4234 no 73, puxa, estacionamento. Azul 4234, aguarde pro push. 4. Tá 9237, desça via para 2000 pés, ajuste no 08. Via 2000 pés no 08, tá? Papa Romeu Charlie Sierra Eco, chame centro Recife, 1251, alterna 13395. 351-3395. Ah, já liberou, tá autorizado. Aqui o táxi de Apache, Sierra, chamada Torre, 1345. Rapsa 6570, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. 6570, livre pushback, obrigado, Rio. Nada. Negativo, confirme se tem condições de cumprir a restrição superior, senão irá manter 3000. Afirmo, vai cumprir, 2223. Isso, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. após a decolagem curva esquerda na saída Pucca Transição Aru. Rota conforme o plano de voo. Transponder 5023, controle 120.8. Autorizado, Recife, nível 330, rota conforme, decolou no zero, curva esquerda, Pucca, transição Aru, 5023 no transponder, controle em 120.8, da 3830. Então, 3830, conta de metro correto, chama pronto no portão 06. Gente, tá 3830, tá pronto, pushback e acionamento. 3830, autorizado no 06, chama táxi. Autorizado, tá, 3830. Azul 4234, já passou na nave puxando no pote 3, após a mesma será autorizada. Acionamento, Federal 9976, parte carga. Federal 9976, aguarde para o push número 3 no setor. Aguardando, Federal. Uno 25, Uno, 133, 95, ao centro Recife, gol, Uno 649. Controle, bom dia, Rio 5973. Decolou 3.310, curva esquerda na Pucca, Aracaju. Tango Juliette, Serra Tango, autorizado Sierra November, Índia Eco, nível 080. Decola da pistona 7 após a decolagem, curva direita na saída Arbor, após segue direto conforme a rota do plano. Transponde 5472, controle 120.8. Muito obrigado. Tango Juliette, Serra Tango, cotejamento correto, confirme empate para mim. Juliette, Serra Tango, confirme o pátio e o PUB. Gente, acionamento Tax Torre no 895, ajustando 08. Tá 3830 pro táxi, 166 a bordo, autonomia 3 horas, alternado Fortaleza. Então, 3830, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre no 8.95, ajuste no 08. Autorizado Pátio Índia 108, no ajuste da 3830. 9237 e complete a final em Xané Torre 11895. 1895, da 9237. Apsa 6570, de passagem ao Airbus da TAM. Após autorizado prosseguir com táxi até o ponto de espera da pista 0 via Pátio Índia, no ponto de espera torre no 198, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Gente, 1018, dando passagem ao Airbus da TAM e torre 1895. 0, TAM 9237. Afirma, autorizado, chama táxi azul 4234. Chama aí, táxi azul 4234. General 9976, pode também, pro GPK? Dá o 9976 negativo, aguarde pro push. Aguarda. Salvador está 3830, pronto, ponto de espera da 1-0. Já está 3830, mantenha o ponto de espera. Mantenha, está 3830. Controle Salvador, bom dia, estou com o 4981 com a Índia, descendo para o 1-6-0. Azul 4981, acione identificação, vou na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada a Bonf. Desça via para o nível 050, ajuste no 098. Via para o 050, direto a Lagoinhas, para interceptar a Bonf. 4981. O 4981 pode descer sem restrições para o 090? Desce via para o 050. Via para o 050, 4981. Ali mantém no 0, tá 3830. Fala, táxi azul 4234, 106 a bordo, 6 horas e 24 a bordo, e até no ponto. Nove 237, sala 58, chame 121 na decimal 9, liberado. 219, boa. Índia, não posso esperar a torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Fala Salvador, bom dia, tá 9237, lembrou? Tá 9237, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 9237. 9976, após a passagem do Embraer azul à retaguarda, autorizado para o pushback, acionamento no pote 3, chama táxi. Ok, após azul, livre pushback, chama táxi, federal 9976. 5973. Você escuta? Chame Centro Recife no 2685. 268, Centro Recife, Rio 5973. Coordenar destino 2223? Era 2223, ontem eu preciso aguarde. Controle de Salvador, Tana 3830, bom dia. Tana 3830, contato radar na decolagem de ciclovia, saída Cuca para o nível 330. Cuca nível 330, Tana 3830. O bom dia da TAN que ligou à frente, é para o mesmo destino, na mesma saída. É sim, é que ele sabe. 9237, ingresso de Juliette, porção 09. Juliette pro 09, da nossa Juliette. Salve Salvador, eu falei com a Sanguinho de Abraço, prossiga. Bom dia, eu sou de Abraço, está no Pantipan, com Cruz a bordo, estou com o Cabo, Sanguíndia Bravo, está confirmando, 500 pés ou no meu pé? 500 pés. Gente, aguarde um minuto, cópia. Bom dia, Azul 4234, mantenha. Assume a 570, autorizado a decolar, 0040 graus com 2 metros. Deve de decolagem. Jet Serra Tango autorizado, táxi, chama para a próxima. Para a nossa parte. Jet Serra Tango, próxima para a base, para a próxima. Autorizado ingresso, aponte alinhado, pronto, cabeceira na 7, Jet Serra Tango. Alô 4234, autorizado a alinhar e manter, puxa na 0. Alinhar e manter, puxa na 0, alô 4234. Temos 3 horas e 10 de autonomia e 3 a bordo. Federal 1976, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1 e índia, no ponto de espera da torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 8. No 0 no 8, parte 3, parte 1, Índia, até a ponte de espera da 10, federal 99, 76. Área do 2223, chame Centro Recife, 1251, a perna 13395. 251-3395. Para 2223, corrija, chame Recife, 1208. 128, decimal 8. 208. 128, decimal 8. 288. Watson. 208, Fermin? Sim, 1208. Obrigado. APSA 6570, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 350. Ok, via saída PUCA para o 350, APSA 6570. Controle de Salvador, bom dia, com 2199, 225 para 150, informação em dia. Chegada Mari para o nível 050, ajuste no 098. Via Mari 050 no 098, 2199. Bruno, bom dia, TAN 3304. TAN 3304, ação de identificação dessa via, chegada BOF para o nível 060, ajuste no 098. Estou no 098, ajuste, chegada BOF, via identificação, TAN 3304. Azul 4981, dessa via para 4 mil pés, ajuste no 098. 4-0-9-8, 4-9-8. Torres, Salvador, bom dia. Sinal 9976, Ponte Fera, na 10, está pronto. Emergência, sinal autorizado, alinhar e manter, pista na 0. Alinhar e manter na 10, sinal 9976. Projeto Serra Tambo, circulou aos 05, chama no 0018, com o voo. Chama 208, grato. Serra Tambo, contato radar na decolagem, suba via Sai d'Arbor para o nível 080. Ah, 0-8-0, tem um lugar. Azul 4, 9-8-1, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0-1-8, está autorizado em LS, FTP, está no 0, reporte estabilizado. Via até 2.000 pés, autorizado X-Ray, vai chamar estabilizado, 4-9-8-1. 2-0-8, bom dia, Azul 4, 6-4. Saída Arbo, 080, sem retidão. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. Juliette Serra Tango foi autorizado via saída Arbo. O controle não falou nada sobre sem restrição. Ok, Juliette Serra Tango, saída Arbo, 080. Recife, Previ ou Frasegue 080, atendendo o Juliette Serra Tango? Livra Ascensão para o 080, Juliette Serra Tango. Ah, tudo bem, entendi agora, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem da via sai da Puca para o nível 350. Via Puca, nível 350, Azul 4234. Via 3830, voe Romeu Foco 018, chame Recife, 12685, alterna 12545. Recife no 2685, 12485, voando Romeu Foco 018, tá 3830, voa. APSA 6570, chame Recife, 12685. 6570, 2685. Serra Tango, informe foi já para o destino. Ah, prossiga. Acione, chame pronto para decolagem, Tango Gabriel. Dois sete oito, Juliette Serra Tango. Serra Tango, mantenha aprodiado inicialmente para o destino. Aprodiado, Juliette Serra Tango. Tá 9234, portão 8, posto também. Tá 9234, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama da táxi, tá 9234. 09970, autorizado, chama táxi. Pé 3304, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, Pé 3304. Liberado, Eculos 09, chama no 20, final 8, 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Sideral 9976. Agora a caixa está presente. Sideral 9, chama o controle? É o Sideral 9976, bom dia. Possibilidade de voar Aracaju da presente. Sideral 9976. Prossiga conforme autorizado, ainda sem contato radar. Sideral 9976, cumpriu o controle? Acione transponder modo normal 5553. Estacionado, 5553. Federal 9976, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 330. 330, via bomba, sideral 9976. Net Sierra Tango, da presente posição, está autorizado direto destino. Direto destino, site 10, Eletrota. Controle azul 4234. Azul 4234, aguarde para voar direto destino. Aguarda. Azul 4981, complete a final e chame torre 1895. 1895-4981. Geral 9976, informa o tráfego. 12 para 1 hora, 21 milhas, rumo sudoeste. Um Airbus 320, passando 080 em descida para 4 mil pés. Ok, está ciente, está incrementando a razão para cruzar logo o nível, assim que possível. Uma pro direta agradece. Geral 9976. Sim. Sã 3304, informa o tráfego. 10 horas, 19 milhas, rumo noroeste, um Boeing 734, passando nível 060 em ascensão. Sã 3304. Juliette Serra Tango, assim que possível, informa o seu estimado de pouso. Mais 1 hora e 5. Confirme, 1 hora e quantos minutos? Agora e meia, agora e meia. Gente. Tomado pouso 1240, número 240, Juliette Serra Tango. Pouso 2199, número 2, na aproximação, reduz a velocidade para 2009. 300-2199. Sã 33004, cancelada a restrição de altitude na posição pelo, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 1019-2000, Sã 3304. Tráfego anteriormente informado superado em nível, Sã 3304. Paciente, de Federal 9976, tráfego superado em nível. Ok, tá ciente, obrigado. Azul 4234, chame centro Recife no 2685, alternão no 2545. Azul 4234, copiou o controle? 4234, bom dia. Chame Recife no 2685. Recife. Serra Tango, operação para evitar tráfego, curve à direita, proas 320. Direita 320, caso de falha, limita. Curva direita, proa 320, em caso de falha de comunicações, mantenha a proa por 5 minutos após estar autorizado direto ao destino. Sou 2199, informa o tráfego, 12 horas, 13 milhas, rumo noroeste, um Charlie 310, passando 050 em ascensão. 2199. Temperatura 9895, ajuste no 019. Da passagem a Airbus, atrás para sangue, Índia, ponto de espera, 18.95, uma grande situação. Azul 2796, pronto, corte? Mais curto. Azul 2796, autorizado João Pessoa, via Golf 677, nível 170, decola da pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda na saída Conde, transponder 5040, controle 120, décima 8. Gente, autorizado no 70, João Pessoa, saída Conde, após Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda, 5040, transponder 1208 é o controle. Azul 2796, quando a janela for reta, chama o pronto pushback para mim. Chama lá. Cada Mari para o nível 050. Via Mari, o 6312, vai em Itaparica. Confirme? Guarda para de Itaparica, Itapu. Negativo, mantém o tempo da chegada. Ok, mantém. Controle o sideral 9976, pode voar direto para o TIP. Cabral 9976, mantém o perfil agora de coordenação com o centro. Aguardando a coordenação, Federal. Chance da X-ray Juliette. Alfa antes da Juliette, azul, 498. 09. Salve 0, 2199. Decolar, pista 90, 20020 graus com 2 nós. Decolar 90, 9234. Cancelada a instrução de altitude na posição ETAP, desça para 2000 pés, ajuste no 019. 2000 no 019, 2199. 095, prepara a árvore, transmissão elefa e aguarde a cópia. Aguardando a cópia, 1099. 99. Estabilizado, zona 3304. Zona 3304, complete o sinal e chame torre 1895. 1895, obrigado, Júlio. Todos os acessos, Júlio, até agora. Confirme, Júlio, até. Júlio, até agora. Júlio, até agora, está autorizado a reassumir navegação na prova de sistema. Voando, destino, Júlio, até agora. Juliette Serra Tango, confirme se houve alguma mudança no estimado de pouso. É por enquanto, não. Assim que ele exalar, eu informaria o novo estimado aqui. Gente. Liberal 9976, chame centro, Recife. 12685, alterna 12545. 2685, 2545, bom dia. Liberal 9976. 4981, dá passagem ao Boeing da Sideral após o ingresso a Juliette, portal 02. Da passagem à aeronave da Sideral, ingressa via Juliette, por posição 02, azul 4981. Pouso para o TAM 3304. 2199, está autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, reportará estabilizado 2199. Bravo, te avisou com a rebelde da TAM na final da 1-0? Gente, te avisou. Passe a retaguarda do mesmo e informe atingindo o litoral. Retaguarda, informe atingindo o litoral. Estou em Salvador, bom dia, estou na 9970, ponto de espera da 90, pronto. Bom dia, Sibirá, mantenha o ponto de espera ou um tráfego na final? Mantém. Estou 9234, possível voar direto Leda? 9234, mantenha o perfil da frente. Tá bem, Federal 9970 visual com Airbus da TAM na curva da 10. Após o tráfego da TAM, o Evo já está autorizado a alinhar e manter o sistema zero. Faz o marido e mantenha a 9970. Confirme quem chamou a torre. Guardião 01, Reginaldo Souza, ao comandante, aguarde para decolagem o Guardião 01. Geral 9970, reporte pronto, dirigindo a manobra. Fazer a próxima graça. Só 3304, no solo 119, libera a direita via Fox, solo 121, décimo 9. Librando via Fox, chama solo 219, então 3304, boa. Torre Salvador, bom dia, voo 2199, estabilizado no ILS. Voo 2199, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando. Ajuste altímetro no 019. Passando 1019, 2199. Federal 9970, decolagem autorizada, pistola 0, vento variável 022. Vai iniciar o Dona 0997. Papa Romeu, Tom Isa Bravo, da presente, controle 1208. 1208, Bravo. Guardião 01, na escuta da torre. Confirme, litoral sul. Gente, o PLB padrão é 506. Gente, reporte no ponto de espera da Oscar, Guardião 01, aguardando para decolagem, informa o tráfego a uma milha do externo. Gente, Juliette Serra Tango. Autorizado pouso, pistão a zero, vento variável 029. Leve pouso no zero, 2199. 019, está autorizado ele a que foi pistão no zero, repete estabilizado. Ele está para 2109-6312. Controle soberano federal 9970, 1400 na mão, Pelém. Federal 9970, contato radar na decolagem, suba via sai da Momo para o nível 340. Guardião 01, na escuta. Só para confirmar que entrou em Rumo Sul e Reginaldo Souza é o comandante, comprou o B padrão? Aqui, é o padrão. Gente, então vou te considerar a decolagem. É, bom dia. 045, controle Salvador 120, decimal 8. 360, autorizado, decola dono 0, curva direita, árvore leste, preso Lula 21. 5045 no transponder, 120, white no transponder. Então, controle, eu vou 1095. Confie somente o nível? 360, autorizado. Cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, gol no 095. Chamarei, puxa acionamento, 095. Salvador, muito bom dia, o senhor 3179, informação Juliette, Guarulhos, 300. São 3179 de Juliette, confere, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeu, via Pêndulo 10 até Taubaté, nível 320. Decolagem na pista 10, curva direita após decolagem, na saída da El Leda Motiva. Transponder 5067, controle Salvador 120, decimal 8. Guarulhos aprovado, nível 320, decola da 10, curva na direita, da El Leda Motiva, apertura 10, Taubaté, é na ferrovia. O transponder 5067, controle 1208, está 3179, posição 10. Cotejamento correto, 3179, chame pronto para o estacionamento. Claro. 3179, confirma o portão. 10. Gente. Azul 2796 para o posto de estacionamento. Gente, 1238 estimado de pouso. Copiado, Juliette Serra Tango. Juliette 06, gol 2199. Solo azul 2796 para o push e acionamento. Azul 2796, parte 3, livre, push, chame táxi. Livre, chamar. 19234, chame centro Recife, 1251, alternão no 3395. 251 no 3395, outro 9234, bom dia. Chatango Juliette Serra, tem um controle? 4, 5 milhas. Noroeste, a passar de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Recife para serviço de informação de voo e alerta, frequência 1288, alterna 1260, tem frequência livre para uma coordenação. Prossiga também de abraço. Anotado na barra. Gente, tem frequência livre para auto-coordenação. Grato. 9312, apenas para informação, temos o helicóptero mantendo 500 pés, 5 milhas à sua frente, não irá interferir com a sua aproximação, reporte estabilizado. Gente, reporta na 8-6-3-9-2. Para o táxi azul 2796, 60 a bordo, 440, Maceió. Azul 2796, táxi aprovado da ponta de espera da pista 10, via Tati 3, Tati 1 e táxi Índia. Ponta de espera do Rio 1, 18, décimo 5, ajuste altímetro 019. Cliente autorizado, táxi 31. A ponto de espera 295, 2790. Treinamento 10, mais 5, posição 5. Aguarde, chegou no 0965. O Cícero 2685, alterna 12545. 1-2685, 2545. Salvador, bom dia, já 3259, Juliette. É 3859, estando identificação dessa via chegada BF para o nível 050, ajuste no 019. SV no 019, 3859. Essa via para o nível 050. 050, 3859. Chané 6312, torre 1895. 796, ponto de espera pronto. Azul 2796, muito bom dia. Mantenha o ponto de espera. Vai mantendo. Azul 2796, chame 0260 no transporte. 0260 ou 2796. Delta Fox, autorizado Sierra Índia, Romeu Índia, via rota do plano, nível 040. Decolagem na pista 10, corrija decolagem na pista 17, curva à direita após decolagem no perfil de saída coral. Aciona no transponder 5054, controle Salvador 120 decimal 8. 2, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento variável 01 nós. Ajuste altímetro no 019. Delta Fox modifica o transponder para 0130. Fechamento correto, eco Delta Fox, confirme POV. A bordo, chame a torre 1895 para acionamento da colagem, ajuste 1019. Bom, 095, já. Bom, 095, autorizado, deixa acionamento, chame táxi. Autorizado, 095. Azul 2796, autorizado alinhar e manter pistão na zero. Alinhe e manter 10, 2796. Chalé 6312, no solo 32, libere a direita via Fox, solo 121 decimal 9. Chalé 6312, ao fechamento do ataque 6 de LED. Nós. Livre decolagem, 2790.